اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. Nós temos um Alcorão sagrado sobre o mês de Ramadan e sobre o jejum, Ayyam al-Ma'dudat. Allah Azza wa Jalla, quando ordenou o jejum, citou Ayyam al-Ma'dudat. São dias contados. Como se lembrasse para você, lembrasse para todos nós que são dias que passam rápido. Poucos dias, pouquíssimos dias. Dias contados. E já passamos por um terço desse mês e houve esforço na adoração a Allah Azza wa Jal, houve o jejum, a oração, e aí a pessoa observa agora os dias que vêm pela frente, para que o esforço aumente e para que a adoração seja melhor do que os dias passados. Essa é a nossa obrigação. O profeta alaihi salatu wassalam disse assim: Allah Azza wa Jal tem durante o ano todo, ou durante a vida do ser humano toda, nafahat, vamos dizer, oportunidades. Então, estejam vocês sujeitos a estas oportunidades. Se sujeitem às oportunidades que Allah Azza wa Jal coloca em vossas vidas. E Ramadan é a melhor das oportunidades. Temos no Ramadan, Nabi alaihi salatu wassalam citou, como já ouvimos muito, no primeiro dia, na primeira noite do Ramadan, Allah Azza wa Jal perdoa todos os muçulmanos, a todos aqueles que estão na intenção de jejuar. E ainda tem aquilo que a gente chama al-itr min al-nar, a libertação do inferno. E Allah Azza wa Jal tem todas as noites do Ramadan libertados do inferno, utaqa min al-nar. Os sábios disseram a diferença entre o perdão e a libertação do inferno. O perdão, Allah Azza wa Jal pode me perdoar na primeira noite, mas nos outros dias eu posso chegar e repetir o erro, fazer o pecado, e preciso de um novo perdão. Agora, a libertação do inferno, al-itam, se Allah Azza wa Jal registrar a pessoa como libertado do inferno, atir min an-nar, não há mais como este ser castigado. Está libertado, está já registrado como alguém que está salvo de qualquer punição ou castigo. Então, é muito mais do que apenas o perdão. O perdão pode se repetir. O perdão se repete depois de cada erro, de cada pecado, e nós necessitamos disso. Agora, quando é a libertação, pronto, está taxado, registrado esse como liberto e como livre de qualquer punição e castigo. É narrado também que o profeta alaihi salatu wassalam citou sobre as várias boas ações e incentivando a adoração, citou que no paraíso existem portas. Ele disse: Man anfaqa zawjayn fi sabilillah nudi. Aquele que der pela causa de Deus dois pares de doação irá ser chamado por uma das portas do paraíso. Ó servo de Deus, entre por esta. Isto é bom. Hadha khair. E aí depois disse sobre as portas do paraíso. Então, aquele que for das pessoas que estão habituadas a rezar é chamado pela porta da oração. Me pede salé. Aquele que é habituado ao jihad, a luta pela causa de Deus, é chamado por Bab al-Jihad. Bab al-Sadaqa, até que citou Bab al-Rayyan, que é a porta pela qual entram aqueles que jejuam. Para finalizar, vamos incentivar e refletir sobre o Ramadan, o jejum, e as outras adorações. As nossas obrigações dentro do Ramadan, que devem estar associadas ao jejum. Primeiro ponto, o qiyam, que é a oração de noite. Imaginem a pessoa no Ramadan se habituar a rezar a Deus Altíssimo, seja de noite, na madrugada, fissahar. E o profeta alaihi salatu wassalam citou apenas sobre Tarawih, por exemplo, que é o mínimo que a gente faz. E aí, depois do sahar, na madrugada, devemos ter o costume de pelo menos duas rak'ah, que é a melhor adoração, a melhor oração que existe. O Nabi alayhi salatu wa salam diz: aquele que parar atrás do imã na oração de qiyam de noite e permanecer com ele até o fim da oração, irá ser registrado para ele a recompensa como se tivesse rezado a noite inteira, a madrugada inteira. Que ele, paciente, esteja com o imã, com o líder da oração, até a última raka'a e até o imã sair. E aí também, entre outros relatos, o Nabi alayhi salatu wasalam diz: aquele que rezar junto com a sua esposa duas raka'a fissahar na madrugada, ele e ela irão ser registrados perante Allah Azza wa Jal min al-dhakirin Allah kathiran wa dhakirat, daqueles que muito recordam a Allah Azza wa Jal. Al-qiyam, não podemos esquecer disso, principalmente no Ramadan. Depois disso, temos, por exemplo, a ajuda ao próximo, a pessoa se esforçar em resolver os assuntos do seu irmão. É narrado que Ibn Abbas radiallahu anhu viu um homem na mesquita enquanto estava no i'tikaf. Sabemos que no i'tikaf, no Ramadan, é a vigília dentro da mesquita, permanecer dentro da mesquita e não sair dela. Então Ibn Abbas estava no i'tikaf, ele viu um homem que estava preocupado. Ele disse para ele o que passa. Araka mahmuma. Então ele disse: eu tenho um problema com fulano. Ibn Abbas disse para ele: eu posso ir até fulano resolver o teu problema? Ele disse: se quiser, pode. Ele foi até o homem fora da mesquita. O homem disse para ele: eu pensava que você estava em i'tikaf. Aí Ibn Abbas radiallahu anhu disse: sim, eu estava em i'tikaf, mas eu ouvi o homem que está enterrado neste túmulo, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele estava na mesquita do profeta alaihi salatu wasallam. Ouviu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizer: quem seguir um caminho para resolver o assunto, o problema de um irmão seu, ele terá a recompensa como se estivesse feito em i'tikaf por um mês, mesmo que ele não resolva este assunto. Em outro relato também, por anos, muitos anos, ou seja, como se estivesse mu'taqif numa mesquita durante muitos anos. Então ele mediu. O i'tikaf é algo que beneficia a mim em adoração a Allah Azza wa Jalla. Mas eu resolver a necessidade de um irmão meu, eu vou ter uma recompensa bem maior. Então, al-qiyam, al-mashi fi haja, akhik al-muslim. 3, as-sadaqa, a doação pela causa de Deus. 4, al-du'a. O Nabi alayhi salatu wasalam citou que no jejum, na quebra do jejum, você tem uma prece que será com certeza atendida por Allah Azza wa Jalla. La du'a. E ainda citou também que sahar, na madrugada, no fim da noite, a pessoa também tem uma prece que não será recusada. La du'a. Então você tem duas oportunidades de du'a. A primeira, quando está de jejum, ao quebrar o jejum. A segunda oportunidade, de madrugada, de sahar. Então são oportunidades que a gente deve aproveitar, seja naquilo que é adoração individual, de oração, de du'a, seja naquilo que é social e naquilo que é de ajuda ao próximo e ajuda ao seu irmão. Mas Allah Azza wa Jalla, tawfiq wa barakallahu.